Tuturudum, turudum, vai mulher. Tuturudum, turudum. Oi! Tuturudum, turudum. Oi! Tuturudum, turudum. Vai! Tuturudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum. Oi! Tuturudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum. Oi! Tuturudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum. Oi! Tuturudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum. Oi! Imagina, nós dois, muito louco, de quebrada. Oi. Imagina, nós dois, muito louco, de quebrada. Oi. Você olha pra mim e faz a posição e taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Faz a posição e taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Sabe, sabe como é o baile do Pantanal? Sabe como é? Pau é só, oi, lança na mão, oi, checa no pau, vai, lança na mão, oi, tuca no pau, ai, ai, ai, ai, oi, tô passando mal, ai, ai, ai, ai, oi, tô passando mal, ao tal de lança na mão, oi, tuca no pau, vai, lança na mão, oi, tuca no pau, doce na língua, bala no copo baseado em bico verde, oi, doce na língua, bala no copo baseado em bico verde, oi. Pau nas piranha, pau nas piranha, pau nas piranha de costa. Pau nas piranha, pau nas piranha, pau nas piranha de frente. Pau nas piranha, pau nas piranha, pau nas piranha de costa. Pau nas piranha, pau nas piranha, pau nas piranha de frente. Tuturudum, turudum, vai mulher. Tuturudum, turudum. Oi! Tuturudum, turudum. Oi! Tuturudum, turudum. Vai! Tuturudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum. Oi! Tuturudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum. Oi! Tuturudum, turudum, turudum, turudum, turudum. Turudum, turudum, turudum, turudum, turudum, turudum. Oi, oi.